Nesse momento nós vamos chegar à parte final do nosso encontro. Mas eu tenho certeza absoluta que existem pessoas que estão conosco aqui nessa noite, que vocês não podem sair daqui sem vocês tomar uma decisão. Portanto, eu quero fazer uma oração especial agora. Eu não sei quem é a pessoa. Tenho nem ideia de quem seja. Mas eu sei que você precisa estar no céu. Que você sinta vontade de estar lá agora, eu não sei. A minha vontade é de estar no céu agora. Mas a gente ainda não pode. Mas tomar a decisão de estar lá agora, a gente pode. Tem um grupo que está conosco aqui dessa noite, que você ainda não é batizado. Os discípulos de Jesus nasceram aqui hoje nessa igreja, amém? Jesus começou a história desse mundo com 12 discípulos. E hoje, mais novos, 12 discípulos foram batizados. Deus quis que fosse batizado 12. Significa dizer que é o início de um ministério. E nessa noite eu quero fazer uma oração especial por você que está aqui. Você que ainda não é batizado. Eu não quero convidar você a ser batizado hoje, não. Eu queria apenas que você tomasse uma decisão hoje de estar preparado para a volta de Jesus. Nós queremos oferecer para você um estudo bíblico. Nós queremos pegar o seu nome e colocar na lista de oração desta igreja. Eu quero ir embora para o Ceará amanhã e quero levar o seu nome. Porque mesmo que a gente não se encontre aqui, você tem que estar lá. Eu quero convidar em nome de Jesus você que está aqui nessa noite. Você que ainda não foi batizado, mas você sabe que você quer estar no céu. Você é consciente disso. Mas da mesma forma você é consciente que você ainda não está fazendo por onde. Mas nessa noite você gostaria de dizer: Pai, me aceita mesmo assim, do jeito que eu estou. Pai, com as dúvidas que tenho, com os erros que tenho, Pai, me aceitas. Eu quero estudar a palavra, como eu também quero estar no céu. Quem será a primeira pessoa que quer vir à frente? Porque eu quero orar por você, para você continuar estudando a Bíblia e você se preparar onde você estiver, para que você esteja no céu naquele dia. Quantos são apaixonados por Jesus? Você que não é batizado, e você queria que esta igreja continuasse orando por você, mas de maneira particular, orando pelo nome, para que naquele grande dia, não só você, mas toda a sua família tenha o privilégio da salvação em Cristo Jesus. Onde está você? Levante sua mão. Queremos orar por você. Onde você se encontra agora? Eu sei que não é fácil para você, mas nesses últimos minutos finais, Deus coloca toda a sua visão aqui nesta igreja, olhando para esta igreja, porque Deus quer ver você que está aqui nessa noite. E você gostaria de dizer: Pastor, pelo amor de Deus, ore por mim. Igreja, ore por mim. Porque eu tenho que estar pronto naquele dia. Jesus não voltou hoje porque possivelmente eu é que não estaria pronto. Adeus, mas eu vou sair aqui dessa igreja com uma certeza: Cristo, venha quando quiseres. Porque eu quero estar pronto, esperando Jesus voltar. Tem alguém que quer que nós oremos por você para que você esteja pronto naquele dia? Você ainda nem foi batizado, mas hoje você vai tomar uma decisão de dizer: Senhor Jesus, eu quero me preparar. Eu tenho que me preparar. Eu não posso ficar fora do céu. A minha casa já está pronta no céu. Tudo já está pronto, Jesus. Se tem uma coisa que está errada, é a minha mente que trai o meu coração. Porque em nenhum momento como esse, Jesus, eu consigo olhar para o alto. Adeus. Me aceitas? do jeito que eu sou. Deus quer dizer para você que Ele te aceita, querido. Você, filha, Deus te aceita do jeito que você é. Tem alguém que não é batizado, mas quer se preparar para a volta de Jesus e quer que a gente ore por você, levante sua mão. Onde você está, amém. Deus seja louvado. Bendito seja o nome de Jesus. Deus seja louvado. Eu quero encontrar você, jovem, no céu. Ora por mim, que eu vou orar por você. Você lá que levantou a mão, Deus te abençoe. Vocês que levantaram a mão. Aquele homem de Deus que nunca mais eu vou esquecer o rosto dele. Denise. Nós estávamos naquele dia lá naquela casa. E você disse que amava o seu esposo e gostaria que ele estivesse no céu. Deus seja louvado, porque na igreja ele já veio. Este homem também vai estar no céu. Deus te abençoe. Eu quero ter o privilégio de vê-lo. Eu tentei dar, sabes que eu não consegui por mim mesmo. Deus, eu sou contra o mal querer, mas em ti eu vou vencer. Devo confiar em ti, Pai. Sou contra o mal que há em mim. Sou contra os maus ideais. Dá pra me aceitar assim? Eu vou tentar mudar. Preciso ouvir tua voz dizendo: vem, como estás? Me aceita, ó meu Pai. Vocês que querem se preparar para a volta de Jesus, venha aqui à frente. Você que ainda não é batizado, venha. Venha para Jesus. Você que levantou a mão, venha aqui. O nome de vocês vai ser registrado nessa noite nos livros dos céus. Vocês merecem um céu. A despeito do que você é. Quero convidar aqui o pastor Moisés. O pastor Moisés é um dos líderes dessa igreja. Vai orar por vocês, para que Deus sustente em vocês nessa decisão de vocês estarem no céu. Ela vai cantar a primeira estrofe dessa música. Se tem alguém nessa igreja que ainda está aqui, você não é batizado, mas vocês querem se preparar para a volta de Cristo, ah, pelo amor de Deus, filho, não demora não. Deus tem pressa. Deus trouxe você a essa igreja porque Ele tem pressa. Ele não pode vir a este mundo sem você estar preparado. Ela vai cantar esta primeira estrofe. Pai, me aceitas. Vem para Jesus. Se existe alguém que ainda está nesses bancos, demora não, pelo amor de Deus. Não continua machucando o coração de um Deus que tanto te ama. Não. Vem para Jesus. Se existe alguém que ainda está nas galerias ou está nesses bancos, você quer dizer: pastor, pelo amor de Deus, me ajude. Eu sei que eu preciso de Deus. Coloque na sua cabeça, amado, que Deus sem você, Ele é Deus. Agora você sem Deus, você não é nada. Você precisa de Deus. E Deus também precisa de você. Deus quer ver você no paraíso. Pelo amor de Deus. Ela vai cantar de novo. Porque esta vez agora é para você. Você que ainda se encontra nesses bancos, não foi batizado. Durante esta melodia, Deus te aceita do jeito que você é. Vem e aceita a mensagem de Cristo no teu coração. Você não tem forças para levantar? Pois onde você estiver, ela vai cantar. E eu vou ficar olhando para todos vocês. Mesmo que você se encontre aqui nas galerias, lá no lado direito, no lado esquerdo. Se você quer dizer: Deus, pelo amor de Deus, eu quero me preparar. Depender de mim, eu vou dar o meu melhor. Que não seja agora, seja daqui a um ano, não interessa. Mas a decisão tem que ser agora. Porque Deus não pensou duas vezes quando foi morrer por você. Deus, Ele não demorou como você demora. Deus não pensou no céu, no trabalho dos anjos, na corte celestial. Ele tinha, querido, uma coroa de ouro lá em cima. Agora, por causa de você, Ele teve que ter uma de espinhos aqui embaixo. Você que pensa em perder algumas coisas por se entregar a Cristo, coloque na sua cabeça. Ele estava no trono de ouro. Por causa de você, Ele veio para uma cruz de madeira. Lá em cima, os anjos adoravam o seu nome. Por causa de você, Ele recebeu o escárnio dos pecadores aqui embaixo. Ele quer você no céu. Mas a única coisa que Deus não faz é arrastar você e trazer para cá. Você precisa pelo menos levantar a mão. E aí, em nome de Jesus, eu vou no banco onde você estiver. Se você não tem forças, eu não consigo, mas eu preciso. Levante a sua mão onde você estiver. Ela vai cantar uma parte desta música. Que diz: Pai, me aceitas do jeito que eu sou. Tu sabes quem eu sou. E é por isso que tu me amas. Se tiver alguém, é a sua última oportunidade. Durante essa música, levante a sua mão. Eu vou aonde você está e quero te conduzir a este altar, para que a partir de hoje você seja um homem ou uma mulher preparado ou preparada para a volta de Jesus. Mas pelo amor de Deus, não deixe essa música terminar, porque as oportunidades vêm, mas elas também vão. Mas que elas cheguem e permaneçam na sua vida. Venha a Cristo, porque foi Ele que disse: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Quer que oremos por você? Quer se preparar para a volta de Jesus? Durante a música, levante-se e venha. Ou levante a mão, porque nós estaremos juntos, intercedendo por você, para que você esteja no paraíso. Deus me aceita mesmo assim, sabes que eu tentei mudar, sabes que eu não consegui por mim mesmo, mas sei que me entendes bem, e agora sei que eu também, lá no céu irei morar. Oh, meu Pai, sou contra o mal que há em mim, sou contra os maus ideais, dá pra me aceitar assim, eu vou tentar mudar, preciso ouvir tua voz, dizendo vem como está, me aceita. Mesmo assim, sabes que eu tentei mudar, sabes que eu não consegui por mim mesmo. Deus, eu sou contra o mal querer, mas em ti eu vou vencer, devo confiar em ti. Está. me aceita. Oh, meu Pai, sou contra o mal que há em mim, sou contra os maus ideais. Dá pra me aceitar assim, que eu vou tentar mudar. Preciso ouvir tua voz dizendo: vem como está. Me aceita, oh meu Pai. Agora essas últimas palavras é para você que é da igreja e você gostaria de dizer: Deus, eu também quero estar pronto. Deus, eu preciso do céu. Talvez tenha alguém aqui, algum jovem, cheio de falhas. Talvez essa semana de oração não foi suficiente para ajudar você a se converter de verdade. Mas nessa noite você gostaria de dizer: Pai, pelo amor de Deus, me aceitas do jeito que eu sou e me transforma do jeito que tu queres. Eu quero também fazer uma oração através do pastor Moisés. Por você que está na igreja e você gostaria de dizer: Pai, me aceitas também, porque eu quero estar no céu. Você já é batizado, mas nesta noite você vai tomar uma decisão de se manter firme até que Ele venha, para sairmos daqui e irmos para lá, para o céu. Existe mais alguém? Alguém da igreja? Venha. Você que é da igreja, comece agora um novo começo. Venha à frente. Deus seja louvado. É começando aqui e por todo sempre seremos vitoriosos. Deus seja louvado. Eu queria que nesse momento você abraçasse quem estivesse do seu lado. Coloque a mão esquerda e a mão direita. Nós vamos orar agora abraçados, porque é desse jeito que nós estaremos no céu. Que Deus abençoe você. E que meu amado continue firme, porque Ele irá voltar. Pastor Moisés, líder da igreja. Essa é a igreja de Boa Viagem. Esta é a família de Boa Viagem. Pastor, esse povo é um povo especial. Esse povo hoje à noite poderia estar em outro lugar, mas esse povo é apaixonado por Jesus Cristo. A despeito das falhas, é um povo sincero. E nós cremos que através da sua oração, pastor, nós iremos agora ficar bem pertinho de Jesus. Senhor Deus e Pai, como seres humanos, na verdade, nós só conhecemos a linguagem da rejeição, a linguagem do amor incompreendido, do sofrimento, da fome, da nudez, do desemprego, da morte, de doentes. Mas, ó Pai, graças à Tua Palavra, quando a Tua Palavra diz que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, aí nós conhecemos uma nova linguagem. A linguagem agora do perdão. A linguagem do amor que redime. A linguagem que une casais. A linguagem que une lares, que transforma vidas, que liberta viciados, drogados, faz homens e mulheres serem novas criaturas pelo Teu grande poder. Nós estamos aqui nessa noite para cultuar e adorar esse Deus que nos concedeu essa linguagem eterna. Nós te somos gratos, ó Pai, pela Tua palavra aberta essa semana através do pastor Rafael. E nós entendemos, ó Pai, que apenas simples palavras humanas sendo faladas e Teu Espírito traduzindo da melhor forma possível na linguagem do Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas aqui à frente aqui, e as que já tomaram a decisão, nós queremos colocá-las em Teu altar, para que elas possam, ó Pai, alcançar a vida eterna a partir desse momento. Que apenas enquanto a vida eterna que começa agora começar a se desenrolar, os seus familiares, amigos e vizinhos também possam ter um encontro com Jesus Cristo. Concede-nos, ó Pai, essa experiência com o Senhor. E que doravante, daqui para frente, Senhor, a nossa experiência contigo seja acrescentada dia a dia, porque nós queremos ver Jesus Cristo voltar em nossos dias, em nossa geração. Concede-nos esse prazer e nos prepara para o céu. Nós te dizemos, eis o nosso coração e a nossa mente ao teu serviço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um abraço bem gostoso aqui, está do seu lado agora. Diga, meu irmão, quero ver você no céu, em nome de Jesus. Amanhã à noite, nesse mesmo lugar, uma santa ceia. Você é o nosso convidado especial, mas para toda a igreja foi muito bom estar com vocês. Deus abençoe a todos. Ótima noite. Que Deus ilumine a cada um de nós. Thank you.